verdade em raios fúlgidos. És belo, és forte, és risonho e límpido. Sim, teu formoso, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro, ó pátria amada. Teoria não ovo número 2, sim, é verdade, nós voltamos, e eu achei que a gente não ia voltar, porque depois da última teoria aí, que foi a teoria se o Brasil entrasse em guerra, né, onde a gente realmente desenvolveu um assunto bem interessante e no final das contas entramos numa guerra com a Rússia, eu acho que vale a pena, quem não escutou, voltar ao último episódio aí para escutar direitinho. Hoje teremos outra teoria não ovo, mais uma vez. É uma teoria que a gente começa a conversar sobre ela e chega como especialistas. Não, o Igor tinha falado outra palavra da outra vez, eu esqueci qual que era. Peritos. Peritos, como se nós fomos peritos em um determinado assunto. Né? A bancada de hoje com Brian Rizzo. Olá. Igor Seco. Fala, meu povo. E Luigi Hipster. Olá, fiéis ouvintes. Estamos de volta. E eu vou me auto-chamar agora de... Que nos outros podcasts eu não me apresentei nenhum, eu acho. É verdade, as pessoas talvez que não te conheçam... Caiu de gaiato. Elas acham que é o Lombardi que tá falando. Quem é esse cara? Eu vou me sombra. Apresentar como Cid Cidoso. Cid Cidoso. Então eu aqui, Cid Cidoso, comandando mais um Não Ovo, Teoria Não Ovo. A teoria de hoje... A teoria de hoje é complexa, hein? Quero ver se a gente vai sair bem. Eu acho que a complexidade faz parte das teorias não salvas. Faz. Quanto mais difícil, melhor. É mais difícil a gente explorar. É, porque daí a gente... Os submundos da... nós estamos aqui para entregar soluções, né? Exatamente. Ou criar confusões. É, normalmente eu acho mais... Normalmente sai mais isso do que soluções. A gente pode criar confusões e arrumar soluções. Boa. Boa. Armações e mancadas. Igual a turma do Didi, aqui, extintor, armações e mancadas. Bom, teve uma sugestão aqui da Flávia Ripper. A Flávia Ripper disse aqui no Twitter, Cid, vocês poderiam falar não ovo uma teoria caso dê uma merda muito grande no Brasil. E a gente tenha que inventar uma nova identidade visual. Eu Caramba. Achei muito específico. Uma muito, nova muito identidade. Interessante aqui. É, você vê que pelo menos ela não quer a volta da ditadura, né? Ela acha que se der uma merda muito grande no Brasil, a única solução é criar uma nova identidade. Reunir uma sala de publicitários. Faz sentido. E criar falar assim, galera, fudeu. Vão criar um layout pra essa porra. Que rebuta tá tudo, instala o Windows 10 e ó. Eu achei uma boa teoria. Vamos nessa? Vamos nessa fazer o quê, né? Fechou. Então vamos lá. Vai ter que cantar o hino antes, não? Ah, é. Acho que não. Então tá bom. Incontinência bandeira! É a bandeira do Brasil. Eu acho que é o principal símbolo que a gente teria que mexer, né? Eu acho que a gente pode focar, então, numa nova bandeira para o Brasil. A situação, na verdade, é a seguinte. Imagina que a crise que a gente está vivendo... A crise! Crise no Flamengo! A crise que a gente está vivendo... Imagina que ela foi tão grande, né? Será tão grande... Que fudeu com o Brasil totalmente. Cerveja, verdade, 15 reais na balada. Isso fode. Não, isso já existe. Isso já existe ali droga. Na Rua Augusta. Você não precisa ir longe pra achar cerveja 15 reais. Será que a situação seria o Brasil passar por uma crise tão feia que fica com vergonha de continuar sendo o Brasil pro resto do mundo? E aí muda a identidade toda pra ninguém lembrar. Eu acho que o Brasil, ele já. O povo brasileiro, ele já é um povo meio cansado de viver no Brasil. Eu acho que é. Porque sabe o que é a grande real? A grande real é que o brasileiro não pode ir pra nenhum outro lugar. Porque todo mundo ganha em real aqui. É verdade. Então você não pode ir para os Estados Unidos. Porque você ganha em real, chega lá, vai passar fome. Se for para Londres lá, pessoal... Libra. Em Libra, você tá fodido. Vai virar mendigo na mesma hora. A não ser que você vá para a Zambíbia do Oeste. Você pode ir para um país mais filha da puta que o Brasil. Pode ir para a Etiópia. Você pode ir para o Cazaquistão. Cara, o Cazaquistão não é tão ruim assim, pelo que parece. Não é, existem lugares mais piores, bem piores. Do que o Brasil, inclusive, né? Por incrível que pareça, brasileirinhos... que pareça. É que o brasileirinho, ele não gosta quando as pessoas falam mal. É igual mãe que não aceita falar mal do filho. Falou mal do Brasil, os brasileirinhos... Por que você não vai embora, então? Vai embora. Vai pra Miami, ou vai pra Cuba. Deixo, né? Então, agora a gente vai resolver essa questão. Não precisa sair do Brasil. Eu acho mudar. Que o que o Brian falou faz muito sentido. O Brasil passou por uma crise tão grande que os brasileiros começaram a ter vergonha do fazer país. Fazer um país novo. Aí chega as Olimpíadas, por exemplo, aparece lá Brasil. Aí todo mundo, olha lá quem não lembra. É o Brasil. Não, já começa. A bandeira lá, olha lá. Acho que já começa no 7-1. Não, eu acho que começa antes. Eu acho que começa na Copa dos 50, perdendo pro Uruguai. Já começa bem antes, quando um cara chamado Pedro Alves Cabral. Eu acho que assim, hoje em dia, se, por exemplo, tá tendo um amistoso da seleção brasileira, sei lá, em Xangai, o brasileiro com a bandeira do Brasil lá vai ser visto como o cara do 7-1. É verdade. Pelos estrangeiros. Atualmente, sim. Então esse cara, ele não quer mais erguer a mesma bandeira que estava estendida no dia que o Brasil levou 7 gols da Alemanha. É o cartão de visita do brasileiro, né? O brasileiro, ele adora exibir uma bandeira. Você vê, tá lá, não sei o quê, o Papa tá assumindo, tá lá, Brasil. Não, mas o brasileiro que vai pra Xangai, ele não vai com a bandeira do Brasil, ele vai com a bandeira do Brasil com o escudo do Cruzeiro no lugar do ele, o cara azul. Vai com aquela bandeira modificada, né? Ele passa mais que é Brasil, mais um time de futebol. Não, mas daí você não reconhece de qual país é, então não, tá tudo bem. O cara que tá olhando vai pesquisar no Wikipedia ali, que porra de país, não vai achar nunca. Mas essa de mudar o visual é perfeito, porque você pega uma mulher quando ela passa por uma traição, que ela tá assistindo mal, o que ela faz? Ela vai no salão de beleza, ela então, peraí. Então, o cara, quando ele tá meio igual o Igor, assim, sem esperança de transar nos próximos 10 anos, ele vai pra uma academia. Ele vai, né? Faz uma barba. Dá uma repaginada, né? Então, o que o Brasil precisa é um dia de princesa. É um autoestima. Dia de princesa. Precisa renovar o Netinho teria que ser o produtor aí de marketing do Brasil. Fazer um dia de princesa com o Brasil, dar uma remodelada aí nos nossos parâmetros atuais, né? Incontinência bandeira! Primeiro, eu acho que seria interessante a gente tentar dar uma explicada prévia de como que é a identidade visual do Brasil atual. Como é que tá rolando? Como é que é a bandeira do Brasil? A bandeira. Né? Na minha cabeça, vamos lá, acho que todo mundo aqui conhece a bandeira. Já viram? Já a bandeira do Brasil? Já vi. Pois é, a bandeira é verde. Na Avenida Paulista. Como é que é? Na Avenida Paulista tinham muitas. Tinha bastante, né? É verde, né? O fundo verde. Aí tem um amarelo ali naquele losângulo, né? Depois um azul circular. Né, as estrelas do Brasil, que representam os estados, e a faixa branca, anil, na verdade, né, de ordem e progresso. Né? O que eu aprendi na escola foi o seguinte, vamos ver se vocês me corrigem aí. O verde significa as florestas do Brasil. Florestas. O Brasil tem muita floresta. Tem muito mato. Faz sentido o verde ser a maior parte, inclusive. Porque claro, faz todo floresta. Sentido. Olha só que bandeira muita floresta, né? Olha, tem a Amazônia, aquela... né? Que é o quê? O coração ou o pulmão do mundo? O coração é um órgão. É um órgão do mundo, a gente fala isso no outro podcast. É um órgão do... Exatamente. Aí tem um amarelo. Que, se eu não tô louco, é o ouro do Brasil. São as riquezas, eu acho. São os dinheiros. Eu nem sabia que o Brasil tinha tanto ouro assim, mas enfim. Não tem mais. São as riquezas, né? São os dinheiros. É o amarelo aí. O azul seria o quê? O céu brasileiro. É sempre azul. Menos em São Paulo. Em São Paulo. Mas é azul. Em São Paulo ele é meio laranja, meio tóxico. Dependendo do dia, ele tem todas as tonalidades no arco-íris. Em alguns lugares ele é azul. E aí, as estrelas brasileiras... correspondem aos estados. Eu achei que as estrelas correspondiam aos nossos jogadores, aos apresentadores. São os youtubers. Aos ícones desse povo. Incontinência bandeira! Nós estamos aqui com um convidado, né? Um convidado, o professor Lucas Scariotti. Professor da universidade. De que universidade, Lucas? É Massachusetts. Massachusetts? O Lucas, ele é formado em bandeirologia. Exatamente. Pela instituição de Massachusetts. Tecnológico Massachusetts University. Bandeirologia tecnológica? Claro. Que loucura isso. E agora, isso. Vocês foram enganados todo esse tempo. Isso aí que vocês falaram é tudo bobagem. O quê? Como assim? Como assim? Esse verde aí que é floresta. Claro que amarelo, é, cara. Isso aí tá nunca maluco? Foi. Para com isso, floresta. Olha, as árvores. Acontece que o pessoal da República... Não, peraí, tem alguma coisa... Até o Igor, que só estudou até a quarta série, sabe? Sua professora, isso aí, alguém falou pra ela, ela acreditou e falou pra você. Então tá bom, explica aí como é que... O que que significa, os significados da bandeira brasileira? A bandeira atual. Brasileira, ela, a bandeira atual brasileira da República, da República Federativa do Brasil, que já se chamou Estados Unidos do Brasil, seria mais bonito, né? Yeah. Estados Unidos do Brasil. Estados Unidos. Essa bandeira foi copiada parcialmente da bandeira do Império, né? Ah, ok. E o verde, na verdade, significa Casa de Bragança, da família portuguesa. O amarelo, a Casa de Habsburgo. Não, mas peraí, cara. O Bragantino, ele é um time alvinegro. Não, O amarelo veio depois da Imperatriz Leopoldina vir pro Brasil. Certo. E aí, naquela época, tinha também dois vegetais, que era fumo e café, que brasileiro adora tomar um café e fumar, né? Fumo e café? Olha, isso é desde aquela época, né? Sim. Só que aí, como o pessoal achou que isso fazia mal pra saúde, eles trocaram por um céu estrelado, né? Essa história tá meio confusa. Não, é verdade. É verdade isso mesmo? Não, na verdade é o seguinte, eles não queriam manter os símbolos imperiais. Só que eles achavam bonito o verde e o amarelo. Aí eles deram um novo significado, eles inventaram o negócio das matas. Entendi. Na verdade, a gente já passou então por uma onda de publicitários. Já, lógico que já. Que é o quê? Essa coisa que você tá querendo mudar a bandeira agora, ela é legítima, já fizeram antes. Vai acontecer de novo, então. Então não tem problema. É, porque o que acontece no mundo da publicidade, o que que é? O cara inventa um logo lá, pô, a sua empresa, e aí depois que ele inventou o logo, ele faz bonitinho lá, achei bonitinho assim. E você sabe aí que... ele começa a inventar os significados das coisas, entendeu? Exato. É por isso, o mundo publicitário, mas depois que o cara fez, que ele inventa, não, isso aqui significa tal coisa, isso aqui significa outra coisa, o cara inventa na hora, isso aí as pessoas caem porque fica bonita a história, entendeu? E você sabe que as estrelas, né, que são os 27 estados, sim, na verdade, seria como uma fotografia do céu do Brasil no dia 15 de novembro, né? Louco. E só que acontece que o céu no dia 15 de novembro no Rio de Janeiro, naquele dia, não estava daquele jeito, entendeu? Aí, depois que perguntaram, olha, esse céu aí tá errado, aí o cara pegou e falou assim, não, mas sabe o que acontece? Esse céu aí é o céu que Deus estava vendo. Brasileiro, ele... É o negativo. Meu Deus do céu. O jeitinho brasileiro tá em todo canto, né, cara? Assim, esse é o céu a partir de um outro observador, então... Entendi. Cara, a gente já nasce... E o Pará tá sozinho na bandeira, né? O Pará tá sozinho na bandeira. Eu nunca entendi isso mesmo. Por que o Pará tá sozinho? Porque é longe pra caralho. Incontinência, a bandeira! O que que a gente percebe? Que a gente vive numa mentira já, né? Já estamos... A gente acha que a bandeira significa uma coisa que na verdade não é. O brasileiro, ele nasce sendo enganado. Já, a gente já começa então, errado. Então a gente precisa pensar em algo original. Original. Que defina o senso comum brasileiro daqui pra frente. Perfeito. Existe, inclusive, uma pesquisa que foi feita com designers do mundo inteiro. Olha. Que apontaram as bandeiras mais bonitas e as bandeiras mais feias do mundo. Opa. Eu pergunto pra vocês, o que que vocês acham? Que o Brasil tá mais perto da bandeira mais bonita ou mais perto da bandeira mais feia? Mais bonita, né, cara? Mais bonita. Então, Brasil, Brasil, orgulho. Desfile em carro de bombeiro. Chama o Davi Luiz, vamos tirar selfie. É Brasil, porra. Uma foto do Davi Luiz chorando é um ótimo. Eu tenho uma notícia, pode chocar vocês um pouco. Claro. A bandeira do Brasil foi considerada aí mundialmente a quarta bandeira mais feia do mundo. Não é possível. Quarta bandeira mais feia. Pra vocês terem ideia, a primeira bandeira mais feia do mundo aí foi da Ilhas Marianas do Norte, que provavelmente ninguém dá foto, ninguém sabe o que é. Ilhas Marianas. Marianas do Norte. A segunda foi a Ilhas Virgens Americanas. Nossa, terceiro, que... Guam. quarto é o Brasil. Só pra explicar só, muito feio. O Guam parece Guam. Latido de cachorro. Parece um lutador do Street Fighter. Provavelmente o presidente, na época que saiu essa pesquisa, foi lá e comprou um pedacinho de terra na puta que pariu, deu o nome do país. Fala que a bandeira dele é mais feia do Brasil, que vai ser muito humilhante. Deve ser, tipo, um cara muito rico que botou o rosto dele na bandeira, tipo o cara da Eurofarma. Tá? O cara botou lá o rosto da. Casa do pão de queijo lá. As bandeiras mais bonitas, né? As primeiras aí foram Gâmbia, a primeira considerada, a segunda do Paquistão, a terceira do Japão, que é uma bandeira meio minimalista, né? A terra do sol nascente, exatamente, né? Exatamente. E a quarta bandeira da Somália, ou seja, até na bandeira a gente tá fudido. Cara, a gente perde em tudo, é impressionante. Tá. É, todo dia. Copa do mundo de bandeiras. Você acorda 7x1, olha no espelho, 7x1. Vai tomar o café, 7x1. Olha o jornal, 7x1. Pega o busão, 7x1. É um 7x1 diferente a cada minuto. Incontinência, bandeira! Pensando então numa nova identidade, alguém já tem alguma sugestão assim de primeira, né, que vem na cabeça? Então, baseado em tudo isso que o professor falou, eu acho que a gente podia... O professor falou muito bom. Parece ser jogador de futebol mesmo. Baseado nas instruções do professor, o professor falou, graças a Deus, o professor Xavier falou. O importante é trazer os três pontos, né? Eu acho que a gente podia tentar, por exemplo, como ele falou desse negócio de perspectivas, que Deus olhava as estrelas e viu o céu daquela forma. Certo. Eu acho que a gente podia tomar uma perspectiva de como o paulistano enxergaria uma bandeira nova pro Brasil. Gostei, boa ideia. Debaixo do nosso céu cinza. Boa ideia. Então, a bandeira do Brasil, na verdade, ia ser baseada no na ótica... Em São Paulo. Na nossa, que é a ótica de onde a gente vive, né, pelo menos. Ok, ok. Então, por exemplo, considerando que o verde seja a mesma mata, e que em São Paulo não tem quase nada, poucos parques e tal, a gente pode tirar o verde da bandeira. Deixa a bandeira ser fica verde. Sem... O que, que vai ser no lugar do verde? Preto? Acho fica um fundo transparente verde. Do Photoshop. É, ficou o ponto PNG. É, pronto. PNG. Tiramos o verde. Ok. Ficou o PNG, o quadradinho cinza e branco, tá? Quadriculadinho cinza e branco. Ficou só o losanguinho amarelo. Como que é a nossa bandeira isso? Ficou o losango amarelo, que pra quem não sabe são dois triângulos encostados. E o círculo no meio. Só que os triângulos, eles são a riqueza do Brasil que... Até existe alguma, mas com a crise provavelmente em breve não vai difícil, ter nada. Tá difícil. Então a gente tira o amarelo também. Deixa só a bola azul. Não, eu acho que pode... Ah, é um PNG no PNG. Eu acho que pode cortar pela metade. É, deixa eu só pro lado. Porque a riqueza tá acabando, tipo, cortou deixa a metade só o triângulo, tipo a... Com a bandeira do Minas Gerais, uma fatia assim? De pizza. Uma fatia de pizza. É, tipo uma fatia uma de pizza. Uma bola azul. Ok, uma bandeira... Okay. Uma fatia de pizza com a bola azul. Uma tô bola imaginando. Azul. Só que a bola azul não pode ser azul, porque o céu em São Paulo é cinza. Tá. Então uma fatia de pizza... Uma fatia de pizza com uma bola cinza. Com uma bola cinza no meio. Isso. E pra que serve aquela listra no meio que diz Ordem e Progresso, fora fazer o cara perder 1 milhão no... no show do milhão. Caralho. Valendo 1 milhão de reais, qual é a resposta? 15 letras seria a resposta. Mato, Caio. Você perdeu, ganhou 300 reais. Ele achou que era Ordem ou Progresso. Que ódio dele. Faz mais sentido também. É um ou é outro. Os dois não dá. Querendo demais, né? Os dois tá complicado demais. Enfim, tá, pega aquela faixa e faz o que com a faixa? Então, acho que tira a faixa, porque não tem nem ordem nem progresso mais. Não, mas daí tem que ser uma frase paulista, então, né? Então, no final da frase... Ah, foi uma frase paulista. O que seria? Não sei. Trânsito do caralho. Tá foda esse trânsito. Chega em 30. Ô, meu, 3,50 passagem. 50 km por hora. Ciclofaixa do Haddad. E as estrelas? Podia ser ciclofaixa. Faixa, na verdade, podia ser uma ciclofaixa. Ciclofaixa, na verdade. Boa ideia. Então vamos lá, pizza. Vamos visualizar. É um fundo PNG. Fundo PNG, quadriculado. Algum ouvinte vai ter que fazer essa bandeira. Ah, vai. Eu quero fazer essa bandeira. Então nós temos uma fatia de pizza amarela, né, de mussarela aí. Isso. Com uma bola cinza no meio, isso, okay? Ok? E aí uma faixa. Ciclofaixa. É vermelha, né? Porque é uma ciclofaixa. Uh-huh. Uma faixa vermelha. No meio escrito 5 km por hora. E se as estrelas todas cara, a gente trocasse essa bandeira, cara. E se a gente trocasse todas as estrelas por carrinhos? Ah, boa! Ficou em volta da ciclofaixa. Ficou em volta da ciclofaixa. É, gostei. Em volta, é, porque você não pode botar o carro em cima da ciclofaixa. Não. Então tem que ser em volta da ciclofaixa. Acho que combina cara, com o paulistano. Essa bandeira é com pipa. A visão paulistana ficou. Podia ser pipa também, que tá no céu, no céu pipa, cinza. Pode ser também. Mas tem um problema. Essa bandeira, ok, eu acho que tudo a ver com São Paulo, acho que essa bandeira deveria ser a identidade de São Paulo. Porém, a gente tá falando do Brasil. É algo mais amplo. Vamos supor, como que... Aí você ia ter que ter uma equipe criativa por trás disso pra estilizar a bandeira nacional pra cada estado, entendeu? Certo. O gaúcho ia ter lá o chimarrão, sei o quê. Tá. É, ia ter que ser Rio de Janeiro ia ter o Cristo Redentor. E 27 balinhas. Fuzil, é. 27 balinhas de fuzil. É, e aí ia ficar essa coisa meio complicada e tal. Não tinha como representar ia tudo. Ia ser muita bandeira pra pouco país. Eu acho que tem que ser uma... Verdade. Exatamente, tem que ser uma nacional. Tem uma que ser que aquela todas que as represente tribos. O brasileirinho que está lá no Iapoque e a brasileirinha que está lá no Chuí. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo aqui no nosso eles podcast. Eles têm que se sentirem unidos através de uma bandeira. Então a gente teria que pegar uma característica de cada estado e colocar numa bandeira só? É uma boa ideia. E a gente tem que também ter uma ideia que é o seguinte. O mundo inteiro está olhando para o Brasil. O mundo inteiro vai ver a nossa bandeira. É verdade. Nas Olimpíadas, querendo ou não, o brasileiro ele é bom de esporte. Por mais que não consegue treinar, não consegue fazer... O cara não corre. Consegue ganhar medalha nenhuma também, né? O cara, não, de vez em quando sai um bronze ali. De vez em quando sai um bronzinho ali. E aí aparece pro mundo inteiro, né? A gente tem que ter essa visão que vai ser um negócio que o mundo inteiro vai... É, toda a riqueza do Brasil é esse bronze que a gente ganha nas Olimpíadas. Né? Exatamente, eu acho que em vez do ouro, em vez do verde, em algum momento tinha que ter a cor bronze na bandeira. É do círculo, que é o formato da medalha. Tinha que ser uma medalha de bronze, cara. Medalha de bronze. Eu tava pensando aqui num negócio mais publicitário. Entendeu? Um negócio assim, ó. Que as pessoas, que o mundo inteiro vai parar e vai falar, caralho, olha o que o Brasil fez na bandeira. Porque você, assim, as bandeiras, tem muitas bandeiras iguais no mundo inteiro. É verdade. Né? Bandeiras, por exemplo, com três listas horizontais, existe um monte. Aquelas que tem uma cruz também. A bandeira que tem uma cruz no meio ali, igual da Inglaterra, da Inglaterra, é, mas é parecido, vai. Inglaterra, Suécia, a própria Suíça, que tem um xizinho ali no meio, maisinho, né? Bandeiras com listras verticais e horizontais, tem um monte. É. Enfim, tem muitas bandeiras parecidas. Eu acho que o Brasil devia, tipo, fazer uma bandeira completamente diferente de tudo. O que que eu quero dizer com completamente diferente de tudo? Uma bandeira atual, uma bandeira dos dias de hoje. É, qual é o personagem pop, por exemplo, que tá bombando agora? O MC Brinquedo. O MC Brinquedo. O MC Brinquedo. Ele... É um personagem pop que está... Todo mundo conhece o MC Brinquedo. No Brasil hoje. Sim, no Brasil eu diria que sim. E ele tem cores interessantes no cabelo. Muito boas, né? Então... O MC Brinquedo, ele é um ícone que o mundo... É um ícone brasileiro que o mundo ainda não conhece. Entendi. É verdade. O MC brasileiro, ele é o verdadeiro brasileiro, né? Que é o quê? O rapaz pobre, garotinho pobre, né? Que sofre preconceito, mas ele dá a volta por cima. Dá a volta por cima, tá atrás dos sonhos dele. É o Cirilo. Gosta de uma putaria também. Ele tem o CPF do brasileiro. Tem o CPF do brasileiro. Ele gosta de putaria, gosta de cerveja, gosta de fumar maconha. É o retrato do brasileiro médio. É o Cirilo do funk. E se a gente usar, então... Gostei dessa ideia. Se a gente usar as cores do cabelo do MC Brinquedo pra ser o fundo da nossa bandeira. Meia-meia. Metade azul, metade rosa. Metade azul, metade... Não existe nenhuma bandeira no mundo que seja metade azul, metade rosa. E é uma bandeira chocante. Você olha ali e você sabe que... Chocante pra caralho. Caralho. Ó, a gente já tem a frase. Aí podia ser a frase. Ordem pra caralho. Bom, beleza. O fundo, então, vai ser esse. Beleza. Azul e rosa. Fechou. Okay? A bandeira toda. Metade azul, metade rosa. Dilma aqui. Dilma? Ok, ela concordou também? Então tá, azul e rosa. Azul e rosa. Fica a bandeira, o fundo da bandeira do Brasil. Agora ela é dividida horizontal ou verticalmente? O cabelo do MC Brinquedo, né? Ele é dividido no meio, né? Vertical, tá. Eu acho que é inspirado no cabelo dele, tem que ser dividido. Entendi, tem que ser vertical, tá certo. Sabe, a bandeira da Bélgica, ela é muito parecida com a bandeira da Alemanha, por exemplo. É, só que é ao contrário. É, ao contrário. Eu acho que fazendo essa bandeira com os tons do cabelo do MC Brinquedo, outros países vão imitar, tipo, só invertendo os lados. Ah, porque... algum país vai imitar mudando só... É, porque é algo muito inovador, cara. É verdade. Não tem bandeira com rosa e azul. É verdade. Bom, vamos pensar então nos elementos que fiquem dentro da bandeira ali. Você tinha falado, tipo, um objeto que representasse cada estado. Sabe uma coisa que eu acho que tinha que ter? Lágrimas do Davi Luiz. Acho que a bandeira do Brasil, ela merece algumas lágrimas. Eu já acho o contrário. Eu acho que a frase, então, da bandeira tinha que ser: eu só queria dar alegria pro meu povo. Entendeu? Eu acho que essa frase, ela resume assim, o sentimento. Todo o sentimento dos governantes, dos jogadores, dos atletas. Ah, o bronze, mas eu só queria dar alegria pro meu povo. Boa, é verdade. Ah, eu roubei milhões, mas eu só queria dar alegria pro meu povo. É uma puta desculpa. Não importa se o povo dele é a nível Brasil ou só a família dele, mas é um povo. Essa resume o brasileiro. Ah, o cara te roubou o troco na padaria. Eu sou a favor aqui. Também. Já gostei, então. Gostei. Então, tá. Eu só queria dar alegria ao meu povo? Eu só queria dar alegria pro meu povo. Então tá, já temos um fundo. Resumido. E temos a frase. E já temos uma frase. Incontinência bandeira! Eu gosto da ideia do Brian da gente procurar um elemento de cada estado pra representar o estado na bandeira. Eu acho interessante. Eu acho que são muitos estados, né? A gente pode escolher algo que represente todos os brasileiros. Tipo, o Boitatá. O Boto Cor-de-Rosa. Também não me representa. Da onde que você representa? Mas isso é cultura do Brasil, cara. Não, o Saci Pereira. Bom, tá. Tudo do Pará. Eu já acho o contrário. Tipo, o Guaraná. Você é brasileiro. Não, cara, você tem que entender o seguinte: quando a gente vai mudar a nossa bandeira, a gente tem que deixar de lado o Guaraná, o samba, a malandragem, sabe? A gente tem. Mulher, bunda. A gente tem que superar. A gente tá vivendo. Vai começar a viver uma nova fase. Sim. Então temos que trazer novos símbolos de luta do povo brasileirinho. Eu acho que o brasileirinho hoje, ele é conhecido no mundo. Brasileirinho hoje. Principalmente por uma ferramenta que chegou há pouco tempo até nós. E em breve chegará mais brasileirinhos. Ah, melhor, eu tô curioso. A chamada internet. Ah, internet, já ouvi falar. Tanto que o brasileiro, ele já tem uma nova identidade dentro do mundo dos games. É verdade. Que é o BRBRUE. Que é, eu acho que é uma frase também que sintetiza muito bem o nosso sentimento como brasileiro. Eu acho que esse novo símbolo, quem sabe poderia ser um filho da internet, dessa nova era que a gente tem. Cara, eu acho que então a gente podia trocar o círculo azul por um botão de play do YouTube. Não, ó, assim, não, já não. Esquece, já virou esquece a bandeira atual, esquece, okay, começou okay. Uma zerada. Supera. Tá. Okay. Começou uma zerada, então ela já começou diferente, não tem ciclo azul, isso não existe. Como que fica a frase na bandeira, inclusive? Eu tô pensando... A do Davi Luiz? É. Eu acho que ela poderia ser igual World Art. Boa. Toda tipo serpente. World Art. Gostei, boa ideia. Tá, entendi. Eu só queria dar alegria, é aquela sombra, sabe? Bonito. Boa. Cara, eu tô conseguindo visualizar. Eu já tô visualizando. Ainda faltam elementos. Vocês querem tentar fazer um elemento por estado? Por região, talvez. Por região, muito. Talvez. Tipo, um do sudeste, um do sul. Pode ser, tipo, dois elementos de cada região. Pode ser, melhor. Né? Melhor, acho vamos bom. Começar por onde? Vamos lá, vamos começar de baixo, que é mais fácil. Começar de baixo, então. O sul. Mais fácil. No sul, ó, tem o Rio Grande do Sul, que com certeza seria o chimarrão. Exato. Eu acho que poderia ser o Brizola. O sul, o que que é? Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, ok? O que representa melhor aí? Tem um pra cada. No Rio Grande do Sul, chimarrão. Chimarrão, né? Em Santa Catarina, é forte a colonização alemã, então o chope. E no Paraná, a capivara. A capivara. Eu acho que a capivara tinha que representar. O que é mais legal do sistema? Pra mim, é o... Uma capivara tomando chimarrão. Capivara tem no Rio Grande do Sul e tem em Santa Catarina. Fechou, então. A gente pode fazer uma capivara bebendo chimarrão. Capivara bebendo chimarrão. Ok, então temos um símbolo do Sul, que é a capivara bebendo chimarrão. Demais. Né? Acho. Consigo visualizar aqui. Então, uma capivara. Ela podia, inclusive, estar numa prancha de surf, que lembra a Floripa ali. Exatamente. Tá, ok, legal. Uma capivara surfista tomou chimarrão. Ótimo. Nossa, capivara ela vai ficar em qual posição? Canto esquerdo, superior, inferior? Ela é do... A gente tá falando da região sul. Ela vai estar surfando... A frase do Davi Luiz, ela vai fazer uma ondinha e aí ela vai estar surfando na ponta. Na ponta, assim. Boa, legal. Tu imagina. Cara, depois alguém vai ter que fazer essa vai porra. Não, o cara já tá com o Photoshop aberto, só esperando. Incontinência Bandeira! Vamos então pra região centro-oeste. A região centro-oeste, não me falha a memória aqui. É Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul e Goiás. E mais o Distrito Federal. A gente precisa de quatro elementos, Eu nunca estive nessas regiões, mas eu sei que são regiões que fazem muito calor. Sim. O que pode significar o calor? Calor. Também temos o Pantanal por ali, né? Eu acho que a grande jogada dessa região é justamente o Pantanal. As onças pintadas, os jacarés. Jacaré. Plantação de soja. Jacaré, eu acho que é bom, porque jacaré é muito brasileiro. Cara, você coloca o jacaré de regata, porque faz calor. Jacaré de regata, a gente tá falando plantando do soja. Jacaré banguela nesse momento. Isso. Mas tudo bem, jacaré de regata. Plantando soja. Plantando soja. E se fossem dois jacarés como se fosse uma dupla sertaneja? Muito bom. Então, acho melhor a gente esquecer o Distrito Federal, que é pra não chorar. Então, melhor a gente apagar isso. Não, o Distrito Federal, ele é o Distrito Federal, então ele vai desaparecer e aí vai nascer um novo. Um novo Distrito Federal. Boa. Então, nós temos dois jacarés. Fazendo o quê? De regata. De chapéu sertanejo e eles são a dupla sertaneja. E uma dupla sertaneja. Puta, tá ficando boa essa bandeira. Tá bom. E vai ficar gostando. Ali pelo World Art também da praia. Vai. Exatamente. Tudo bem. Vai ficar meio jogado ali. Ok, vamos então para a região sudeste, ok? Tá. Região sudeste nós temos São Paulo, né? Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Okay. Agora complicou. Minas Gerais é mais fácil. É um pão de queijo. Okay. Não tem outra coisa. Né? Inclusive, Minas Gerais deveria ter um formato de pão de queijo, infelizmente não tem. Não sei. Mas tudo bem. Em São Paulo é o quê? A ciclofaixa mesmo? Não sei, eu gostei da ciclofaixa daquela outra bandeira. Ciclofaixa. Eu não gostei. Rio de Janeiro seria o quê? Uma AK-47? Pode ser um R-15. Um R-15. Ah, tem o pão de açúcar lá. Podia ser um pão de queijo de açúcar. Boa! Pão de queijo de açúcar. Um pão de açúcar, um pão de queijo, na verdade. Pão de queijo. Só que é pão de queijo é pão de queijo, né? E pão de açúcar é pão de açúcar. Ou você podia ter o Cristo Redentor. Fica o Cristo Redentor no pão de queijo. Podia ter o Cristo Redentor segurando um pão de queijo numa mão. Entendeu? Tá. E uma bicicleta na outra. E na outra mão segurando uma bicicleta. E o Espírito Santo? Foda-se. Ninguém se importa com o Espírito Santo. Então vai ser um Cristo Redentor com uma perna mecânica Boa! Fechou. Ok, boa. Representando o Roberto Carlos. E eu acho que o Pão de Açúcar, que é onde o Cristo Redentor fica, podia ser um pão de queijo. Então finca o Cristo Redentor com sua perna mecânica no pão de queijo. Pão de queijo, e o Cristo Redentor abre os braços e segura com uma bicicleta. Uma bicicleta. É. E mais alguma coisa. Não, perna mecânica, não, o Cristo Redentor, ele tá usando um capacete de bicicleta. Ah, um capacete. É melhor do que o cara. E ele tá com os braços abertos, tipo, não me atropele. É. Não, já sei. Ele tá de terno e capacete de bicicleta, porque o Paulista agora vai de tudo. De bicicleta de terno, vai trabalho. Fechou. Então, imagina aí. Cristo Redentor com uma perna mecânica. Sim. Né? Uh-huh. É, braços abertos, igual o Cristo Redentor, né? Sempre fica. Normal. Geralmente ele tá assim. Um capacete de ciclista e um terno. Um terno. Acho que representa todos os estados. Pronto. Aqui. E a perna mecânica. E a perna mecânica, claro, não. Porque daí representa o Espírito Santo aí. Porque a coisa mais importante é o Roberto Carlos. Bom, vamos agora para quem se prefere, norte ou nordeste? Vamos pro norte. Vamos pro norte. Vamos lá em cima. Norte norte é bom de fazer, hein? Nós temos no norte Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins, Pará, Amazônia e o mítico Acre. Opa! Eu acho que em homenagem ao Acre, a região norte não deveria existir. No... Por inteira? Por inteira. Pô, mas podia... em homenagem com os outros. É, em homenagem ao Acre. E o resto? E a Amazônia? Sei lá. A Amazônia tem que ter alguma coisa, afinal de contas é o pulmão do Brasil. Segundo o Igor, é o coração do mundo. Coração. Eu acho que então que pode ser... Ali, como que ficou as cores da bandeira mesmo? Ficou... Que é a cor do MC Brinquedo? Azul e rosa. O azul e rosa. Que não dá pra ser uma floresta rosa nem azul, porque daí poderia não ser metade da bandeira, poderia simbolizar uma floresta. Então, peraí, a gente pode dividir a bandeira em três. Metade verde, aí a outra metade divide no meio, e a metade de cima é rosa e a metade de baixo é azul. Eu acho que não, acho que foda-se o verde. Vamos esquecer. Desenha uma árvore já era. Vamos esperar o verde. Não existe na bandeira anterior. Desenha uma árvore. Eu acho que deu certo. Eu acho que podia ser uma flecha passando assim. Boa. Uma flecha cruzando. Eu acho que podia... A flecha podia estar... na ponta da frase. Amarrada na frase. Ah! É. Como se fosse um cupido, assim. Eu só queria dar alegria pro meu povo. Boa demais essa bandeira. Tá. Então vai ter uma flecha que vai passar pela frase. Vai. Tá. Foda. Legal pra caralho. Legal. E a flecha já resume toda a região norte? Quando é a região norte, a gente vai ter que dar um jeito aí de simbolizar a pessoa que vai lançar essa flecha. Quem é a pessoa mais importante da região norte? A Joelma. É a Joelma. Claro que é a Joelma. Óbvio então, que é o que nós temos ali? Nós temos açaí, nós temos várias coisas. Tem o boi garantido, o boi caprichoso. A gente poderia fazer assim, se fosse a Joelma atirando essa flecha, só que pra ela atirar essa flecha, tem que estar vestida de índio. De índio. É verdade. É a mistura do Pará com a Amazônia. Tá, e daí ela vai ficar em cima do quê? Da lua? A lua atrás da Joelma. A flecha ela é grande por toda a bandeira onde fica a frase, né? Exato. A Joelma não pode ser tão grande quanto isso. Não, vai ser menorzinha. Ela é pequena. Ela é tipo uma anã Joelma, Joelminha. Por que a gente faz a Joelma tomando um açaí, de repente? A Joelma tomando um açaí? Porque aí ela pode ficar ali pela flecha junto com as outras... Tá. Os outros então, elementos. Seria ela podia estar montada num boto cor-de-rosa. Pulando através da flecha. Ah, olha aí. Caralho, que bandeira louca. Ela é tipo o Nissin Orfale, só que em cima de um só boto. Que eu, em cima de um boto com de roda. Então tá, vamos lá, vamos visualizar aqui a bandeira até o momento. Nós temos um fundo rosa e azul, né? Igual o cabelo do MC Brinquedo. Nós temos em Ordiarte, né? Escrito a frase: eu só queria dar alegria pro meu povo. Eu só queria dar alegria para o meu povo, com uma flecha no meio, né, que simboliza aí a região norte, sendo atirada pela Joelma vestida de índio. Montada num boto cor-de-rosa. Montada num boto de cor-de-rosa, ok? Que vai passar por essas letras. E o açaí? O boto podia estar com a boca suja de açaí. Pode ser. O boto tá a boca... O boto com açaí, ok. Pronto. E em volta aí, nós temos a região sul, representada pela capivara surfista que toma chimarrão. é o meu personagem favorito de 2015. Nós temos aí a região centro-oeste com dois jacarés sertanejos. Isso. Né? Estão plantando soja. E vestido de regata. Regata. Ok. E na região sudeste nós temos ali o Cristo Redentor de terno, cabeça de ciclista e uma perna mecânica. Fincado no pão de queijo. Fincado no pão de queijo. É. Que puta bandeira legal pra alguém desenhar, porque ela nunca vai ser desenhada à mão livre por alguém, né? É verdade que eu acho que... Imagina no colégio, as crianças de 5 anos tendo que desenhar a bandeira do Brasil, tá fudido. ela vai ficar um pouquinho mais... complicada, porque ainda tem mais uma região gloriosa. Não, é bom, verdade, ainda temos o Nordeste. Essa dificuldade é bom porque força o povo a evoluir. É, os seus talentos. É verdade. Pô, não pode dar as coisas de mão beijada, não. O brasileiro já tem tudo na mão, já. Então é, vamos para a região Nordeste, então, para finalizar nossa bandeira. Uhum. Região Nordeste, lembrando para vocês, né? Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará. E aí vem aquele cantinho ali que eu sempre me confundo, mas é Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e lá em cima o Rio Grande do Norte. Eu acho que tem que ter um berimbau. Berimbau, ele é muito importante, porque o gringo... O símbolo do gringo é o berimbau. O cara vem pro Brasil e volta com o berimbau. Não importa onde ele veio, ele foi pro Paraná, ele volta com o berimbau. Eu acho que 90% da população brasileira, quando fala em Paraíba, lembra daquele personagem da Praça Nossa que dava o cartão. Paraíba, tá aqui o meu cartão? Exato. Paraíba, tá aqui o meu cartão! Acho que tinha que ter um cartão nessa região. É uma boa ideia. Um cartão com uma bandeira. Cartão do Paraíba. Pode ser um cartão com berimbau. Pode ser um cartão com berimbau impresso no cartão, né? Pode ser. Eu não sei se vai ficar legível isso, né? Pois é, talvez. Vai ficar muito pequeno, né? Ah, mas um berimbau é fácil de identificar. Pode ser o Tiririca de calça de capoeira. Tiririca! Ah, o Tiririca jogando capoeira. Tiririca é muito o Tiririca bom. Jogando capoeira com o Lampião. Tiririca caralho. Jogando capoeira com o Lampião. E se o Tiririca tivesse o bigodinho Sarney? Putz. É interessante. Porque o Sarney é o grande dono ali do Maranhão, né? Então... É o rei. É o grande é o grande coronel, né? Ele diria que é o coronel. E se fosse metade de uma cara do Sarney e metade de uma cara do Collor? com o chapéu do Tiririca. Não seria um retrocesso pra gente, não? Lembrar de Sarney, lembrar verdade. De Collor? Não, a gente tem que eleger novos ídolos, é, né? É ruim. O Tiririca é melhor. Bom, podia ser. Nazar, sabe quem podia ser? Podia ser o Xande do Harmonia do Samba. Jogando capoeira. Podia ser o jacaré do El-Tian. Nossa, jogando senhora. Capoeira podia com o podia ser a formação clássica do El-Tian representando uma cada parte do Nordeste. Boa. Gostei. Entendeu? O compadre Washington pode ser um cangaceiro, um jacaré. Vai ficar muita coisa nessa É bandeira. Muita gente nessa é, mas é muita gente. É muita gente, você acha? É muita gente. Não, o Brasil é uma terra de muitos índios. Eu acho que a gente tem que focar no berimbau também, porque é mais simples ali. Uau, faz um berimbau. Ok? O que mais tem ali? Escrito no... assim, bem-vindo, sorria, você está na Bahia. Sorriu. E se for um berimbau vestido de abadá? É interessante. Um berimbau com a camisa. Um berimbau vestido de abadá. E aí na outra mão ele tá com uma peixeira. Que já simboliza os outros estados. Aí, pronto, e o chapéu. Cabe um chapéu nele, não? E um berimbau com um chapéuzinho de cangaceiro. Chapéu de cangaceiro. Acho que finaliza bem. Fecha bem. Fecha bem. Acho que a gente chegou num consenso, então. Ok, falta alguma coisa pra essa bandeira? Ser feita, só isso. Falta alguém ter coragem e fazer essa bandeira agora. É, eu acho que bandeira já tem todos os elementos aí. Tem de frase, tem cor, tem... elementos... Representa regionais. De verdade o povo brasileiro. Não é essa mentira contada através dos séculos que a nossa bandeira... Verdade. Ah, a nossa bandeira é a floresta, é o ouro, é o céu, não sei o quê. Não, agora sim agora... a nossa bandeira está representada para o povo brasileiro. Agora é assim, é o povo brasileiro estampado. E eu quero ver essa bandeira sendo feita por alguém enviando pra gente aí. Alguém vai ter que fazer essa bandeira. Não, vai ter que fazer. Essa agora bandeira. Fiquei curioso. Pede pra galera mandar pro e-mail aí. Pode mandar aí, não salvo.com.br. Pode mandar a bandeira aí na sua visão, conforme a gente falou, que eu acho que mais uma vez o Teoria Não Salvo salvou o povo brasileiro. O povo brasileiro. A gente pode parar de chamar de brasileiro e passar a chamar de brasileirinho. Pô, fechou então. Brasileirinhos que sempre que algo dá errado, sempre que passa por um momento difícil, olhe no fundo dos olhos de outro brasileirinho e diga: eu só queria dar alegria para o meu povo. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Agradecemos a presença da cantora Vanusa.